VYK679, ondas médias 790 kHz. Rádio Cultura de Taubaté. Uma emissora mantida pela Fundação Dom José Antônio do Couto. Estúdios na Praça Barão do Rio Branco, número 30, Centro, Taubaté, São Paulo. O melhor do sertanejo raiz, tocando o que o caboclo gosta de ouvir. Você está ouvindo Tarde Sertaneja. Tá bom pra você? Tarde Sertaneja. Loja Morada do Senhor. Artigos religiosos e uma grande variedade de presentes para você e toda a sua família. O melhor preço da cidade. Loja Morada do Senhor. Você merece. Anote aí o endereço: Rua Coronel Marcondes de Matos, número 151, Taubaté, Centro. Anote aí o telefone: 12-34-21-92-06. O WhatsApp: 12-991-08-4220. Loja Morada do Senhor. Pertinho da Rádio Cultura. Minuto de Misericórdia. Mensagem do Diário de Santa Faustina, com o Padre Rodrigo Natal. Medite com Santa Faustina. A minha felicidade é fazer a vontade de Deus. E declare a confiança. Jesus, eu confio em vós. Divulgo, sintonize, Rádio Cultura 790 AM. Quer música sertaneja de verdade? Então toma! Aprendi a tocar viola e não tive professor. Fiz esse pagode novo só pra mostrar meu valor. E dizer algumas coisas. Aqui, o seu coração bate mais forte. Leve esse povo de boa. A melhor programação sertaneja, na mais ouvida, na mais ouvida. Rádio Cultura AM 790. Seja um evangelizador, fazendo parte do Clube dos Amigos. Ligue 3622-1866. Tarde Sertaneja. Aqui, toca o seu sucesso. Vem com o tempo pra a segurança que a nossa casa tem. peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é esta nossa grande fortaleza, é que sustenta nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José. De tocar sucesso. Vida de solteiro é doce, namorando as meninas. Vida de casada amada, que parece catequina. Solteirinho vai na festa, vai cheirando brilhantina. O casado também vai, se a mulher determina. O rapaz depois de casa é fogo na botina. Muito tempo fui solteiro, eu andava divertindo. Hoje em dia sou casado, dentro da lei do destino. Pra dar conta do recado, ando pra acordar do sino com a minha filharada. Minha vida vou seguindo, eu sou pai de 12 filhos, 6 meninas e 6 meninos. Quando eu vou fazer compra, a mulher tá insistindo, traz camisa pro Pereira, uma calça pro Jovino, um chapéu pro Sebastião, pai de meia pro Rocinho. Traz sapato pro Zezinho, uma tinta pro Felino, pra você uma crioula e pra mim um peixinho. Uma saia pra Isabel, uma blusa pra Jorgina, traz sandália pra Maria, um saiote pra Idalina, um vestido pra Tereza. Um brasilina, um vidrinho de perfume, pra me passar na menina, pro novinho que vem vindo, traz também pra nela fina. Casamento é compromisso, quase isso na lembrança. Quem casou tem que aguentar o peso da aliança. É o tesouro, meu filho é minha herança. Gosto da minha mulher, gosto da minha criança. O melhor da música raiz. Botei o pato e consertei a fortuna, enfrentei a casa. tarde inteira como se fosse Natal. Ouvindo Tarde Sertaneja. Tá bom pra você? Tarde Sertaneja. Boa tarde. 4h48. Guarda-me, Deus, pois eu me abrigo em ti. Eu digo a Javé, tu és o meu bem. Salmo 16. Está indo para o centro da cidade? Deixe seu carro no lugar seguro e bem localizado. Estacionamento Dom Couto, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h. Ao sábado, das 7h30 às 14h. Estacionamento Dom Couto, Praça Barão do Rio Branco, número 30, ao lado da Igreja do Rosário. Estacionamento Dom Couto. Boa pescaria? Tá, não. Também você tá usando o dedão como isca? Mas como assim? Você não tá vendo o anzol enganchado no dedão do pé? Vixe, nem percebi. Manchas dormentes na pele podem ser sinal de hanseníase. A hanseníase tem cura e os remédios são de graça em qualquer posto de saúde. Procure um posto de saúde ou ligue para o Telehanser 0800-26-2001. Tarde Sertaneja. Aqui toca o seu sucesso. Thank you. Meu coração vira brasa quando ela passa na enxada pra buscar água na do sertanejo raiz, tocando o que o caboclo gosta de ouvir. Thank you.